aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é o seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos com mais força a palavra de Deus. Podemos ir nos sentando e cantando. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia escutastes, ó Senhor. Cante mais uma vez, com a mão no coração. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia Senhor. daquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. É certo que você se lembra de uma ocasião em que você gritou para o Senhor, e porque você gritou, o Senhor atendeu você. Verdade ou não é? Pena que a gente não grite sempre. Pena que a gente não grite sempre. Vamos pedir, cantando mais uma vez isso, que o Senhor ponha esse grito no nosso coração, e que a gente grite mesmo que a gente seja audaz, impertinente mesmo, gritando para o Senhor, porque daí veremos que maravilhas o Senhor tem para fazer para nós. Cantemos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Que seja o grito da tua alma com força. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Você cantando. Naquele dia. Os seus braços, grite ao Senhor. Você não está falando, você está gritando ao Senhor, e Ele está te ouvindo. Ó Senhor, eu me lembro de algumas vezes em que eu gritei para o Senhor, até mesmo com todo o respeito, mas eu briguei com o Senhor. Por exemplo, quando Nelsinho Correia que era o meu músico, de quem é a música Não Dá Mais Para Voltar? É do Nelsinho ou é minha? Na verdade, não dá para saber, não é verdade? Claro, eu repito sempre que é do Nelsinho. Mas ela ficou tão de nós dois. Aqueles primeiros discos que nós gravamos, nem era CD, era disco. Gente, que dobradinha que Deus fez. Também porque, graças a Deus, eu peguei o Nelsinho menino. Um cabelo enorme. Desculpe, Nelsinho, era feio. É difícil você imaginar o Nelsinho feio, né? Mas ele era feio. Ele era feio. Posso dizer, eu fiz esse menino bonito. Nelsinho não sabia tocar violão, mas o Nelsinho me via tocar violão. Até em algumas músicas eu fazia umas posições que para eles eram extraordinárias, e o Nelsinho queria imitar, queria seguir, e aí o gosto, e aí o Nelsinho pegou o violão, o Nelsinho aprendeu a tocar o violão, superou o mestre. Veja quantas coisas o Nelsinho fez. Mas chegou um tempo que o Nelsinho estava sem voz. Ele esforçava e a voz não saía. Foi ficando cada vez mais pior. Quando ele foi a um especialista em São Paulo, e depois dos exames que o especialista fez, a Márcia, que naquele tempo nem era ainda a namorada do Nelsinho, a que hoje é a esposa do Nelsinho, a Márcia Correia, ela me telefonou e deu a notícia que foi como uma espada no meu coração. Ela disse: padre, o que o Nelsinho tem é tuberculose nas cordas vocais. Hoje nós dizemos pregas vocálicas, né? Mas naquele tempo ainda a gente ainda dizia cordas vocais. Eu disse para Deus: não. O Senhor já me deu uma tuberculose. E eu aguentei a tuberculose. O Senhor me curou, eu vi que o Senhor me curou. Estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, depois da minha tuberculose. Mas agora pegar o meu filho e dar uma tuberculose nas cordas vocais dele, um instrumento que o Senhor deu para ele. Não, o Senhor vai curar o meu filho. Gente, entre gritos, entre choro. Mais do que agora, muito mais do que agora. Respeitosamente, mas eu briguei com Deus. O Senhor não pode fazer isso com o meu filho. Estou lhe dizendo, o Senhor não pode fazer isso com o meu filho. O Senhor vai curar o meu filho. O Senhor vai curar o Nelsinho. E que beleza. Passaram-se os dias. Nelsinho voltou. A gente nem contou para ele logo de início a gravidade do que ele tinha. Ele foi até meio inocente de novo para outro médico. Depois foi para uma especialista nesse campo de tuberculose. E que beleza. O primeiro exame existiu para mostrar que realmente o Nelsinho teve tuberculose nas cordas vocais. Mas depois desse primeiro, que foi feito lá em São Paulo por especialista da Escola Paulista de Medicina, os outros exames foram todos eles negativos, mostrando que não tinha mas nem sinal de tuberculose nas pregas vocálicas. Até o médico chegou a dizer, mas que loucura o outro médico dizer que ele teve tuberculose. Mas não é que o outro errou, não. O outro acertou. Tanto quanto os primeiros acertaram. É porque naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor, canta. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Senhor. E o Nelsinho não somente ganhou, né, uma garganta nova, cordas vocais novas, mas ganhou a Márcia Correia, né? E com a Márcia Correia ganhou os três filhos que ele tem, ganhou depois o diaconato. Louvado seja Deus. Valeu, valeu ter gritado, meu filho. Valeu ter gritado. E é preciso gritar. E é preciso aprender a gritar. J'ai crié. Foi até mais grave. E nesse mês de julho nós completamos aniversário. Quando Murilo, que era colega de Nelsinho, indo a um encontro lá em Sorocaba, um desastre pavoroso. Os dois carros se encontraram de frente e o Murilo estava na direção, e por isso justamente toda aquela parte do carro ficou uma sanfona só. E o Murilo ficou preso naquelas ferragens. Ele quebrou-se todinho. Eu fui correndo para Sorocaba. Mas graças a Deus, embora todo quebrado, Murilo quebrou da cabeça aos pés. Ele estava vivo, conversamos, ele ainda estava animado, rezei por ele. Mas naquela tarde, o Murilo começou a ter desvarios. Ele já não estava falando mais coisa com coisa, e aí foi o susto. E naquela noite ele entrou em coma. No dia seguinte, quando fizeram os exames muito especializados, mostrou-se que, me ajuda, doutor, é, gordura foi para o cérebro, como é que chama isso? Embolia, não é embolia, é edema cerebral, né, gorduroso, edema cerebral gorduroso. E o médico, quando viu o resultado, o atingimento era muito grande, os médicos não deram nenhuma esperança. Daí o Murilo foi levado para São Paulo, entrou na Beneficência Portuguesa, graças a Deus, foi um milagre de Deus conseguirmos entrar com ele na Beneficência, porque inclusive naquele tempo a Canção Nova não tinha nada. Claro, os pais dele entraram com tudo, mas com tudo que os pais deles tinham, era quase nada para entrar e ter o tratamento que o Murilo precisava na Beneficência Portuguesa. E o Murilo passou mais de 40 dias em coma profundo. Gente, igualmente naquele momento eu gritei por Deus. E o grito foi tão forte que lá de Sorocaba, depois de São Paulo, eu passei ordem para a comunidade e a nossa rádio, naquele tempo nós não tínhamos ainda a televisão, era só a rádio. Começou o chamado SOS Murilo. Continuamente, na rádio nós estávamos apelando um verdadeiro SOS para que rezassem, para que rezassem, para que rezassem, porque era só nós, não só para mim, para o Murilo, mas todos têm conta. Não reia nada, nada. Eu digo assim, padre, a mim não reia. Boas horas, se eu reia, então é só atenção. Estou tão livre que perdi, ele tem mais retorno. Até o médico chegou a dizer, padre, ele vai viver em outros, nos olhos dos outros, no coração dos outros, nos membros que ele vai doar aos outros. Chegou uma noite na minha casa, porque nesse tempo eu passei quase que esses 40 dias ali na Beneficência Portuguesa. De noite, a minha irmã, a Marta, que é muito destemida, eu me lembro, a Marta me pegou assim, desse jeito, as duas mãos aqui, e disse, padrinho, o padrinho não é que eu seja padrinho dela, não, é padre pequeno, né? Padrinho, cai na real. Ela me olhava assim com aqueles olhos verdes que ela tem. Padrinho, cai na real. Até ela disse, o seu filho Murilo não vai se salvar. Ele não vai ter retorno. Cai na real. E ela foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. E eu escutei, eu escutei, eu escutei. E a Marta foi ficando desapontada da minha tranquilidade com que eu escutava. Depois que ela falou tudo, eu imaginei que ele já tinha falado tudo. Eu disse, Marta, você tem toda a razão. Eu não estou iludido. O Murilo, humanamente, não tem condições. Mas, Marta, eu não posso negar que, embora eu veja tudo isso, eu estou de olhos abertos para a realidade, Marta. Estou de olhos abertos para a realidade. Mas eu não posso negar que, apesar de tudo isso, Deus coloca no meu coração, eu até fiz assim, uma certeza desse tamanhinho, uma certeza de fé, que Deus vai levantar o Murilo. A Marta me olhou com olhos muito mais regalados e disse assim, padrinho, você acredita nisso? Eu disse, acredito, Marta. Então ela me disse comovida, padrinho, então nós acreditamos com você. Foi assim que terminou a nossa conversa naquela noite. Graças a Deus, passados os 40 dias, o Murilo começou a voltar à vida, começou a dar os primeiros sinais. Gente, não é que de repente o Murilo curou-se, não, os pequenos sinais de vida. Porque eu era profundo, não só para isso, para mim, eu dava o primeiro sinal de vida, está fazendo essa nota, e para mim, que ele estava de peça, só estava. Cheguei na casa e as irmãs disseram que eu era Deus e mundo que eu tinha escondido e na casa do meu espírito que eu irei me escondidas. Depois de curar, doutorar, dia, e me ensinar, as minhas irmãs vieram para a ordenação. E eu vi que as minhas irmãs choravam, choravam, choravam, choravam durante a ordenação do Murilo. Eu disse, mas por que elas choram tanto assim? Eu não podia imaginar o porquê. Passaram-se os dias. E uma ocasião que eu dei esse testemunho lá em São Paulo, quando eu cheguei em casa, as minhas irmãs, claro, o irmão é assim, né? Já estavam fazendo aquela fofoquinha, né? A Marta não foi, as outras foram, né? Começaram a fofocar. Mais uma vez, o padrinho falou de você lá na pregação. Era uma pregação, muita gente, lá no estádio do Pacaembu, né? E elas começaram a brincar. O padrinho tinha que falar mais uma vez de você. E ela perguntou, o que o padre falou de mim? Daí eu falei, o que você me disse a respeito do Murilo? Daí novamente a Marta veio, me segurou desse jeito e disse, quer saber toda a verdade, padre? Eu falei, claro que quero, porque tem mais alguma coisa ainda, Marta? Sim que tem. Eu disse, então diga. Ela disse, veja, aquela noite, eu peguei o senhor assim pelo braço e disse, cai na real, padrinho, porque o seu filho Murilo não vai voltar. Cai na real, porque eu tinha estado com o médico, chefe da equipe. E quando eu conversei com o médico, me disse a Marta, o médico logo perguntou, mas moça, o que, que a senhora é? Ela disse, não, eu sou irmã do padre. Não, não, não, não faz mal, já entendi, eu sei que o rapaz é muito ligado ao padre, tudo. Mas eu estou perguntando, o que, que a senhora é de profissão? Ah, doutor, eu sou advogada. Ah, que bom, a senhora é advogada. Então a senhora vai entender perfeitamente. Esse rapaz teve morte cerebral. O que, que a senhora espera? A Marta ficou branca. Daí ela começou a perguntar para o doutor das ruas, disse, moça, a senhora não é advogada? A senhora não entendeu o que, que eu lhe disse? Esse rapaz teve morte cerebral. O que é que a senhora pode esperar? A Marta ficou muda. O médico não teve uma segunda explicação, uma outra esperança. Deixa eu dizer, ele teve que ser frio. E foi bom que ele tenha sido frio e declarou, ele teve morte cerebral. Daí a Marta me disse, padre, porque o senhor acreditou, até fez um sinalzinho assim, porque Deus colocava no seu coração aquela certeza de fé, que Deus levantaria o Murilo, Deus não curou o Murilo, padre, Deus ressuscitou o Murilo. Por que é que a gente não grita? Por que é que a gente não grita? Está difícil cantar agora, né? Vocês estavam me lembrando que eu também já gritei a Deus e fui ouvido, né, com o Rafael. Faz favor, então. Falando. Faz favor, depois a gente canta. Porque filho de peixe, peixinho é, né? Sim. Filho do Padre Jonas tem que aprender a ter fé e a gritar a Deus nesses momentos de dor, de numa situação humana, onde tudo está entregue aos médicos, e os médicos, por sua vez, acabam se achando na sua limitação. Me lembro que quando meu filho, eu tenho 4 filhos, por enquanto. Parabéns. É? Parabéns. Eu já tinha... por enquanto. Eu já tinha 3 filhos, minha esposa estava grávida do 4º filho, o Rafael, e eu já comecei a entregar o Rafael na gravidez da Ana, porque quando o Rafael estava para nascer, nós fomos para o Japão, né? Sim, na segunda vez. E meu coração estava apertado, porque o meu desejo era estar com meu pai, o meu fundador, numa missão tão maravilhosa como era estar com os nossos irmãos lá no Japão. Mas a minha esposa estava grávida, então o coração estava dividido. Sim, eu me lembro. E eu disse sim à missão, disse sim àquilo que eu já tinha assumido há quase 10 anos atrás, na época, quando eu vim para a Canção Nova, e fui com o padre para o Japão e deixei a Ana, na época nós morávamos em Aracaju, deixei a Ana grávida, para nascer o Rafael ali naqueles dias em que eu estava indo para o Japão com o padre. E fui, né? E lá, com o padre lá, experimentando toda aquela maravilha que foi aquele encontro, vendo Deus agir, mas o coração estava aqui no Brasil também, né? Com o nascimento do meu filho. E até então não tinha problema nenhum, todo o pré-natal foi feito, nada acusava de problema com ele, estava tudo certinho. E até que voltamos do Japão, o Rafael não nasceu. Eu falei, ufa, vou poder acompanhar o nascimento do meu filho aqui, né? Quando... no decorrer da gravidez, o médico marca o nascimento do Rafael exatamente para a data que eu ia estar com o Padre Jonas em Fortaleza. Aí eu falei, ai, Jesus, de novo? Falei, tudo bem, mais uma vez eu digo sim à missão e vou com meu pai para Fortaleza. E fui com o Padre Jonas para Fortaleza, um encontro maravilhoso da renovação. E o Rafael realmente nasceu naquele final de semana. Quando nós saímos da casa que nós estávamos hospedados em Fortaleza, era por volta de 5h15, 5h30 da manhã para irmos para o aeroporto, a minha esposa estava saindo de casa com um irmão de comunidade, o Júlio, esposo da Delita, e o Júlio estava levando a Delita, a Ana, minha esposa, para o hospital para ter o Rafael. Né? Essa é a grande graça de nós vivermos em comunidade. Nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre tem alguém por nós. E o Júlio bondosamente levou a Ana para o hospital. E quando nós estávamos indo para o aeroporto, eu me lembro que eu pedi o telefone para o padre para eu ligar para a Ana. Aí liguei para a Ana, a gente conversou um pouquinho, coloquei o padre para rezar por ela. Ela estava apreensiva, porque o esposo não estava do seu lado, né? E o padre rezou por ela, ela chorou e se alegrou muito com a ligação que nós fizemos. E tudo bem, foi para o hospital e nós viemos embora. Eu fui para Aracaju. Cheguei em Aracaju, meu filho já tinha nascido. Fui diretamente para o hospital, 2h30 da tarde, na hora da visita. Quando cheguei, peguei o Rafael, gordinho, bochecha rosada, gordo, viçoso, bonito. E tudo bem, passou. Quando chegou a noite, a médica que estava de plantão, me lembro se era cardiologista, pediatra, mas não sei qual médico foi, que detectou um problema no coração do Rafael. Né? Ele estava com o coração muito acelerado, respiração ofegante, e foi detectada uma cardiopatia no Rafael. Dali para frente, daquela noite para frente, ele só foi perdendo peso. Uma criança cardiopata, ela tem dificuldade em ganhar peso, porque o coração trabalha muito mais e não dá conta, tudo aquilo que ele come de alimento não dá conta de suprir a necessidade do corpo. E quando aconteceu aquilo, foi um baque, né? Porque depois de 3 filhos saudáveis, né? Meus 3 filhos, mal tem gripe. A molecada, graças a Deus, é que nem a gente brinca, né? Aquelas galinhas que são criadas no quintal, come tudo quanto é tranqueira, não tem problema nenhum, né? Criançada é todo desse jeito também. E daqui a pouco vem um filho, o quarto filho, com uma cardiopatia, né? E eu sei que hoje em dia dizem que problemas de coração numa criança é muito simples, se opera muito fácil. Eu sei de tudo isso, mas a gente que é pai, é fácil para o médico dizer, é fácil para quem conhece da situação dizer. Mas para quem é pai e mãe, a coisa não é tão simples assim, como o Padre Jonas dizia, né, da situação do Nelsinho e do Murilo. E eu e a Ana, a gente ficou muito apreensivo mesmo. E eu me lembro que Deus trouxe uma coisa muito clara ao meu coração, quando eu fui gritar com Deus, questionar a Deus com relação a essa doença do meu filho, né? E a primeira coisa que Deus me disse foi essa: Flavinho, a doença do Rafael é para a sua conversão. A primeira coisa que Deus me disse foi essa: a doença do seu filho é para a sua conversão. E eu acolhi aquilo. E quem conviveu comigo de lá para cá sabe o quanto Deus foi mudando a minha vida, o quanto Deus foi transformando a minha vida e o quanto eu fui permitindo que Deus transformasse. Então a primeira graça foi essa: Deus queria me converter a partir da doença do meu filho. Mas só que ao mesmo tempo, o coração de pai ficava apertado, né? E eu me lembro quantas vezes em que eu saía em missão, como essas vezes que eu disse com o Padre Jonas e tantas outras vezes em que eu saía, eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã de viagem, a Ana dormindo, todos os meus outros filhos dormindo, eu entrava no quarto quietinho, pé sobre pé, e chegava pertinho do Rafael, ele bem magrinho, branquinho. Eu colocava a mão, ajoelhava no berço, colocava a mão no coraçãozinho dele, batendo forte, porque ele tinha uma taquicardia muito grande. Eu colocava a mão no coraçãozinho dele, ali quieto, eu gritava no silêncio. Eu sei que esse é um dos gritos que Deus mais escuta. Amém. O grito do silêncio do coração. E ali eu colocava a mão no coração do Rafael e eu chorava, eu rezava. E eu dizia a Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso. O Senhor já me disse que tem um motivo, mas me desculpa, Jesus, eu não estou entendendo esse motivo. E por que fazer isso com o meu filho? Eu questionava o Senhor. Por que fazer isso com o Rafael? Faça isso comigo, Senhor. Se tiver jeito, arranca o coração do peito dele, põe no meu coração, e arranca o meu coração e põe no peito do meu filho. Eu dizia isso a Jesus. E gritava no íntimo da minha alma e do meu coração. Mas não ouvia nada. Era só silêncio, como o silêncio da noite em que eu estava. E muitas vezes... Todos os padres da Canção Nova, a partir do Padre Jonas, rezaram pelo Rafael. Agradeço muito a Eliana e ao Ricardo, que apadrinharam o Rafael em oração. E muita gente, também como aconteceu com o Murilo, também acabou acontecendo o SOS Rafael, né? Que a Eliana Sá, toda a tarde no Terço da Misericórdia, ela convidava a todos para rezar pelo Rafael. Sei que muita gente daqui e muitos que estão em casa rezaram pelo Rafael. E começou ali então a intervenção de Deus. Quando nós começamos a fazer os exames, a médica que era presidente da Sociedade de Cardiologia de Sergipe, uma médica muito boa, muito atenciosa, ela começou a fazer os exames, os ecos, não sei o que lá, tem uns nomes lá. E me lembro que nós, eu e a Ana, a gente já estava desgastado já com toda a situação, porque o Rafael não pegava peso. E ele precisava chegar em 8 quilos para fazer a operação, né? É o mínimo que precisava ter para operar. E enquanto ele ganhava 500 gramas, ele pegava uma gripezinha, alguma coisa, ele perdia 600, 800 gramas. Então era aquela luta diária para conseguir fazer o Rafael pegar peso. E quando foi se aproximando dos 8 quilos, nós intensificamos os exames. E eu me lembro que na passagem de ano, do ano retrasado, eu vim para o acampamento de final de ano aqui na Canção Nova, e a Ana ficou com o Rafael lá em Aracaju. Na passagem de ano, eu liguei para a Ana, né, para desejar feliz ano novo, tudo mais, e passei para o Padre Jonas. O Padre Jonas também dá um oi para ela. E aí, o padre perguntou do Rafael, ela falou: padre, o Rafael está daquele jeito, a gente está lutando para fazer ele ganhar o peso, mas a gente já está cansado, a gente está pedindo a Deus pelo menos um sinalzinho para que possa dar uma reavivada no ânimo, né? E o padre, e ela disse: essa semana a gente vai estar levando ele na médica de novo para fazer os exames e tal. E o padre, pela fé, disse para Ana: pode levar, porque Deus vai dar esse sinalzinho que você está pedindo. Pode ficar tranquila, Deus vai dar esse sinalzinho que você está pedindo. E naquela semana, a Ana foi, eu não pude ir naquela semana com ela no médico. Quando a médica abriu a tela do computador para fazer o exame, ela já disse assim: opa, já tem novidade aqui. O buraquinho de cima do coração já fechou. Já foi o primeiro sinal que Deus deu ali, que ele estaria manifestando a sua glória. E uma coisa interessante que o Padre Jonas tinha dito para nós quando ele rezou pelo Rafael, é que Deus não ia curar o coração do Rafael de uma vez. Deus ia precisar refazer o coração do Rafael. Isso foi uma palavra que o Padre disse para a gente. E foi exatamente o processo que Deus fez. A partir daí, nós fomos num outro exame, sempre a médica sedava o Rafael, porque o moleque não parava, né? Ela sedava e fazia o exame. E naquele exame a médica ficou quieta, sempre ela explicava tudo que estava ali na tela, tal. Naquele exame a médica ficou quieta e fez o exame, não falou nada, e falou para a gente: olha, pode ir, semana que vem vocês voltam, eu vou dar o diagnóstico. Mas a gente não entendeu nada, porque ela não falou nada, e saímos ali mais apreensivos ainda do que nunca, né? E passamos aquela semana muito apreensivos, rezando, entregando a Deus. Quando voltamos para o exame, a médica pegou o Rafael, já desceu com ele no colo, colocou ele na maca, nem sedou, deu um pirulito na mão dele, ficou lá com o pirulito, batendo o pé, batendo mão, e a médica já começou a fazer o exame assim mesmo. E quando terminou, ela disse que ela não havia falado nada da outra vez, porque ela havia detectado uma coisa que para ela de início foi estranho. Exatamente o fato de que nós precisávamos ganhar os 8 quilos do Rafael o mais rápido possível, porque a pressão pulmonar dele estava subindo muito. E o médico que me ajude, se sobe até certo ponto, depois não baixa mais, é fatal, não é? E o medo dela é que a pressão realmente batesse o pico e fosse fatal para o Rafael. E naquele exame, ela detectou que a pressão baixou e normalizou. E o furo que ele tinha no coração, que era exatamente onde ela ia fazer a intervenção cirúrgica para não passar o sangue ruim para o lado que não poderia passar e estava encharcando o coração dele, começou a fechar. E naquele momento ela disse: olha, eu sei que vocês são de igreja, eu sei que vocês participam na igreja, pode dizer para as pessoas que participam com vocês que é um milagre, porque pode até acontecer, mas no caso, como estava acontecendo com o Rafael, aconteceria o contrário. E nós vimos ali a mão de Deus agindo. E o interessante é que, depois de tudo isso, ela já tirou um remédio, ele tomava alguns remédios, tirou um remédio, depois um outro exame tirou o outro, e foi tirando, o Rafael foi pegando peso, né? E um grande sinal de que Deus realmente já estava agindo no Rafael é que, apesar da cardiopatia, ele sempre foi muito ativo, não parava. E quando nós viemos para Cachoeira Paulista, fomos levar o Rafael no médico em Taubaté para fazer o exame periódico, ali o médico detectou algo assim que para nós foi realmente o grande sinal da ação de Deus no coração do Rafael. Ele dizia assim: olha, o coração do Rafael tem vários probleminhas, aquilo que o senhor dizia que Deus ia ter que refazer o coração do Rafael aos poucos. Ele tem vários probleminhas, só que um problema somado com o outro neutraliza o outro, e o outro somado com o outro neutraliza o outro, e ele convive bem com todos. A situação é essa, ele tem alguns problemas. Nós leigos, isso é formidável. É, entendeu? Um soma com o outro, resolve o outro, e assim o coração dele estar sobrevivendo sem problema nenhum. Ele falou, pode ser que mais para frente a gente tenha que mexer em alguma coisa. Falou, pode ser que não, mas como está hoje, eu não mexeria em nada. O Rafael está muito bem, pressão pulmonar normalizou. E ele falou, e essa telinha que tem no buraco do coração? Ué, que telinha que é essa? Ele falou, tem essa telinha aqui, ó, tá vendo? Entre uma extremidade e outra, tem uma telinha toda perfurada. Isso daqui provavelmente vai cicatrizar e esse furo vai ser fechado. Falei, só que não tinha essa telinha aqui. O coração dele era aberto naquele local. E essa telinha apareceu depois que Deus colocou a sua mão ali e começou a refazer o coração do meu filho. Por isso eu creio e cantei com toda a minha alma e o meu coração esse salmo. Naquele dia em que gritei a Deus, ele me escutou. Porque o nosso Deus reclina o seu ouvido sobre aqueles que o temem. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Erga o seu braço e grite ao Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Por que que a gente não grita mais, não é verdade? Por que que a gente não grita sempre? Eu poderia ir contando vários outros fatos. A Luzia também teve um problema na corda vocal. Foi aqui nesse rincão, naquele começo, quando tudo começou. O rincão era bem menor. O palco era desse lado, aqui. Chovia muito. E por isso a Luzia teve um problema também nas cordas vocais. E não melhorava, não melhorava. Quando foi ao médico, o médico verificou, não me lembro agora o nome, ela tinha um pólipo, justamente na corda vocal. O médico não nos disse nada, mas a Márcia, do Nelsinho, depois me disse, padre, pólipo não tem retorno, só operando mesmo, e mesmo operando, deixa uma marca. Gente, igualmente, eu gritei a Deus. Você já imaginou a Luzia sem voz? Já imaginou a Luzia sem voz? Nós estávamos no começo do rincão, portanto, nos começos disso tudo, graças a Deus, eu gritei por Deus, eu briguei com Deus. E você vê a Luzia, graças a Deus, voz melhor do que a minha, melhor do que a do Nelsinho. Todos vocês conhecem, a Heloísa está por aí. A Heloísa, nossa enfermeira, levanta a mão de que está a Heloísa, ou ela está trabalhando, foi na missa cedinho, está trabalhando, né? Está trabalhando lá no posto médico. Bom, mas vocês conhecem a Eliana? Quando a Eliana teve câncer na tireoide, e gente, não foi somente o câncer, claro, quando a Eliana teve câncer na tireoide, além de tudo que ela teve que fazer, na hora que ela foi operada, daí entrou outro problema, porque a tireoide controla o nosso ânimo. Agora imagine a Eliana sem ânimo, sem coragem, não porque ela quisesse, não, porque por causa da tireoide, por causa justamente desse controle do nosso ânimo, ela ficava desanimada, caía. Vocês não podem acreditar, ela já testemunhou isso. A Eliana vinha fazer o programa, e no programa ela dava tudo, dava tudo, mas quando voltava para casa, a Eliana não tinha vontade para mais nada, para mais nada. Vocês não imaginam quanto foi duro tudo aquilo, como eu gritei, como eu gritei, como eu gritei, como eu gritei. E por fim a Heloísa, e por fim agora, claro, tem vários outros. A Heloísa teve câncer, um câncer tremendo. Como é que chamava aqueles dois irmãos de música sertaneja? Leandro e Leonardo. O Leandro, vocês se lembram que teve aquele câncer? O câncer do Leandro foi o mesmo câncer da Heloísa. O mesmo, o mesmo. E na mesma posição, aqui no centro do peito atrás, na parte de trás, no mediastino, atrás do mediastino. Graças a Deus, eu gritei a Deus e Ele escutou. Tanto assim que ela já está trabalhando como enfermeira de alto padrão lá no nosso posto Padre Pio. Por que que a gente não grita mais? E gente, no dia de hoje, o Senhor está nos mostrando claramente, e é o final do Evangelho de São Lucas, onde o Senhor disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo para os que o pedirem. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo para os que o pedirem. Gente, mais do que nunca, o mundo precisa do Espírito Santo. O Brasil precisa do Espírito Santo. O Brasil precisa de um derramamento forte do Espírito Santo. Gente, nós temos hoje quase 180 milhões de habitantes, mas você vê, pelo menos 120 milhões desses brasileiros não são evangelizados. Como é que nós vamos tirar esse atraso de 120 milhões de brasileiros que não são evangelizados? Vamos deixá-los todos se perder? Claro que não. Não há outra coisa a fazer a não ser gritar, clamar. Por que é que nós não gritamos? Para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre o Brasil. Porque veja, não é simplesmente uma questão matemática, estatística. 180 milhões de brasileiros, e entre esses 120 milhões não são evangelizados. Mas entre esses 120 milhões, há quem sabe pai seu, mãe sua, talvez irmão de sangue seu, que está longe de Deus. É batizado, mas não é evangelizado. Verdade ou não é? Talvez seja o seu marido, com quem você dorme, mas não é evangelizado. E quem sabe esteja num caminho errado, errado, errado, errado. Vocês que são pais, têm filho, têm filha, e talvez 2, 3, 4, 5 filhos, filhas, longe de Deus, afastados de Deus, batizados. Você fez de tudo, inclusive, para pôr esses filhos na igreja. Talvez alguns deles acompanharam vocês na igreja. Talvez alguns deles foram para grupo de jovens, foram para grupo de oração, mas agora estão tresmalhados como ovelhas perdidas. Gente, não é uma questão apenas de número, não. São filhos nossos. Verdade ou não é? É seu marido, é seu pai, é sua mãe. E nós não podemos perdê-los. É seu filho, é sua filha. Nós não podemos perdê-los. O Brasil precisa de um derramamento, aquilo que os nossos irmãos evangélicos chamam de um reavivamento no Espírito Santo. O Brasil precisa de um reavivamento onde o Senhor derrame poderosamente o Espírito Santo na nossa pátria, na nossa nação. Mas a França precisa de um derramamento no Espírito Santo, ainda mais com o secularismo que está acontecendo na Europa, a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal também. Vem cá, Heloísa. Que bom que você veio. Está aqui. Ela tinha um cabelo muito mais bonito. É que ela perdeu esses cabelos, aqueles cabelos todos. Até, agora que está bonito, né? Mas foi ela que teve câncer. Como é que chama o tipo de câncer que vocês teve? Linfoma. Atrás do mediastino. Aqui no meio do peito, no mediastino, nessa região. Diz sinteticamente tudo o que aconteceu com você. Ai, eu vim correndo. Eu tive um câncer, um linfoma, que é no sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa. Era uma massa de 15 centímetros aproximadamente no meu peito, nessa região entre todas as coisas que estão aqui no peito. Chama mediastino essa região. E tinha também já metástase no pescoço e na região supraclavicular, aqui na clavícula. Então, nós descobrimos esse câncer e fomos à luta, né? Pelo tratamento, foram 9 meses de tratamento, fiz 16 sessões de quimioterapia, que não foram fáceis, mas que foi um tempo maravilhoso, porque foi um tempo de abandono em Deus, um tempo onde Deus pôde realizar em mim curas muito maiores do que o câncer. Fiz 20 sessões de radioterapia neste tempo. E o que eu posso dizer é que foi o melhor tempo da minha vida. Porque foi o tempo em que eu pude estar totalmente abandonada em Deus. Foi um tempo onde eu pude perceber que só Deus pode nos transformar. Que só Deus pode realizar em nós as curas. Que a medicina ela é importante muito, porque é só um meio. Que quem nos cura é Deus, quem nos sustenta é Deus. E que a gente, eu vivi esse tempo numa alegria muito grande, porque era a alegria de quem está totalmente abandonado na mão de Deus. E por isso eu fui curada tão rapidamente. E o que eu posso dizer é que o maior milagre que Deus fez em mim não foi a cura do câncer, mas foi a forma que eu vivi esse tempo. De abandono, de confiança, de certeza, de graça de Deus. Porque quando vivemos um sofrimento, quando vivemos dificuldade, seja ela na saúde, seja ela na nossa família, seja ela financeira, quando vivemos alguma dificuldade na nossa vida, se você está firmado em Deus, se você está centrado em Deus, Deus dá uma graça especial, uma força especial. E você consegue enfrentar todas as coisas sem esmorecer. Porque essa força é o Espírito Santo. Essa força é dada por Jesus. Essa força ela é reavivada na adoração. É estar diante de Jesus Eucarístico. É estar em sintonia com Deus. Foi fácil, não. Foi muito duro. Foi muito difícil. Falar assim pode até parecer uma coisa meio romantizada. Mas não foi, não. Foi dureza. Eu posso dizer que eu morri 16 vezes. Mas ressuscitei 16 vezes muito melhor. Muito mais de Deus. O Matheus Calise está aqui soprando para nós. Vem cá, Matheus, falar também. Que esse mesmo Espírito que sopra aqui sopra lá também, e é maravilhoso perceber, né? Eu até dizia para ele que a distância entre os homens de Deus, uma grande liderança na Europa, uma grande liderança na América do Sul, essa distância está cada vez mais curta, né? E quem ganha com isso somos nós. Ele estava ali, peraí, eu também, eu e a minha esposa também fomos curados. É que ele quer falar agora para nós. É o momento delle confessioni pubbliche. Esse é o momento de uma confissão pública. É vero, como dice anche il padre, quando figliolo tu ti prepari a servire il Signore, preparati alla prova. É verdade, como nos já disse o padre, Deus nos diz, filho, quando você começar a servir, prepare-se para a provação. Porque così Dio prova i figli che ama. Porque Deus prova assim os filhos a quem ele ama. E um giorno qualcuno ha detto, per questo ne hai così pochi. Por isso Santa Teresa d'Ávila disse a Jesus, por isso que você há tão poucos amigos. 7 anni fa Giovanna, minha moglie, ha avuto un cancro terribile al colon. Há 7 anos atrás a minha esposa Giovanna teve um câncer terrível no colo do útero. E dopo il primo intervento lei ha avuto metastasi. E depois da primeira cirurgia ela teve metástase. E poi un viaggio disperato a Parigi per un ulteriore intervento per salvarla. E depois nós fomos para Paris para uma outra cirurgia, tentando desesperadamente salvá-la. Gli avevano dato pouco tempo da vivere. Os médicos tinham lhe dado pouco tempo de vida. Lei aveva fatto tutti i trattamenti. Ela tinha feito todos os tratamentos. Ma un sacerdote ortodosso di nome Michael Harper dall'Inghilterra venne a visitarla in ospedale a Parigi a Villejuif. Mas um sacerdote ortodoxo veio visitá-la em Paris. Ele ministrou l'unzione del sacramento degli infermi. E ele ministrou o sacramento dos enfermos. Dopo quell'intervento chirurgico e il ministero del sacramento. Depois daquela cirurgia e depois do sacramento da unção. Lei non ha più cancro, è sparito tutto, sono passati ormai 7 anni da allora ed è un ricordo passato. Depois daquele dia, o câncer dela desapareceu completamente, já fazem 7 anos. Quando noi siamo nell'opera e nel ministero del Signore, il diavolo farà di tutto per fermare il nostro ministero. Quando nós estamos no trabalho e no serviço do Senhor, o diabo farà tudo para atrapalhar, para parar o nosso ministério. E così anche io 2 anni fa sono stato affetto da un melanoma. E também eu 2 anos atrás fiquei doente também com megaloma. Subi 3 interventi in 2 giorni. 3 interventi in 2 giorni. E in 2 dias ele teve que ser operado 32 vezes. 3 vezes. Svuotamento ascellare. Achei impossível. Comunque grazie a Dio non ho più nulla, ma questa esperienza della sofferenza Eu não tenho mais nada, come dice il Papa, salvifici doloris. Mas essa experiência de dor, como nos diz o Papa na sua carta, ha approfondito il carattere spirituale della nostra vita. Aprofundou o caráter espiritual da minha vida. Il Signore mi ha fatto insieme con il dono della vita mia e di mia moglie il dono della mia famiglia. E depois disso, além da saúde que Deus deu a mim e a minha esposa, ele deu também para nós o dom da nossa família. E di questa famiglia universale. Que é todos vocês, essa família universal. Você percebe que a receita é gritar. Vamos gritar mais uma vez? Daí naquele eu dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Mais uma vez, com força. Naquele dia em que gritei, erga os seus braços, vós me escutastes, ó Senhor. Que seja a sua voz, o seu corpo gritando. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu dizia, um pouquinho antes da Heloísa chegar, a Europa precisa gritar pelo Espírito Santo, porque para salvar a Europa, só um fortíssimo derramamento do Espírito Santo. Não é verdade, senhor bispo? Para salvar a França, para salvar a Itália, a Espanha, a Portugal, a Alemanha, Inglaterra, cada um dos países da Europa, só um fortíssimo derramamento do Espírito Santo. Se não tivermos um reavivamento, nós não teremos essas nações salvas. O secularismo vai tomá-las como câncer poderia ter tomado essas nossas pessoas, como a tuberculose podia ter tomado as cordas vocais do Nelsinho. Murilo, precisamos gritar. E obrigado, Dom Dominique, Hoje eu não prego aí, tá vendo? Louvado seja Deus. Deus está fazendo tudo imprevisto. Até mesmo o bispo, que beleza. Tradução. Quando on crie vers Seigneur, quando a gente grita para o Senhor, on crie pas tout seul. A gente não grita sozinho. Les témoignages qui ont été donnés ont montré que c'est dans la charité. Os testemunhos que foram dados hoje mostram que é na caridade et dans la force de la fraternité de la communauté. E na força da fraternidade da comunidade, qu'on prie les uns pour les autres. Que rezamos uns pelos outros. Alors je vous demander ceci. Ah, então eu quero perguntar o seguinte. Je rebondis sur ce que vous avez dit. É, eu entendi o que o senhor quis dizer. Je vous demandais de prier pour l'Europe. Eu pedi para vocês rezarem pela Europa. De crier vers Seigneur pour la nouvelle évangélisation de l'Europe. Então eu peço a vocês que gritem para o Senhor pedindo uma nova evangelização da Europa. Elle passera par votre prière, elle passera par le Brésil. Então ela passará através da sua oração, passará através do Brasil. C'est une certitude qu'on a accueilli ces jours-ci en vivant au milieu de vous. E foi uma coisa que nós sentimos muito forte no nosso coração durante esses tempos aqui, esses dias que estivemos presentes juntos de vocês. Votre prière nous est indispensable. A oração de vocês nos é indispensável. Nous vous prions de prier pour nous. Eu peço muito para vocês rezarem por nós. D'accord? Tudo bem? De acordo? Então rezemos por eles. E rezando por eles, nós estamos rezando pela França. Rezando pela França, nós estamos rezando pela Europa. Gente, é histórico isso que está acontecendo conosco. O bispo de Toulon nos dizendo que essa graça passa pelo Brasil, passa pela oração de nós brasileiros. Então comecemos agora esta oração. Kindare amani alavari. Nós queremos verdadeiramente, Senhor, rezar. Rezar por um derramamento do Espírito Santo. Sobre Dom Dominique, o bispo de Toulon. Sobre os outros 10 bispos que, unidos a ele, buscam a nova evangelização. Rezar, Senhor, por todos os bispos da França. Rezar, Senhor, pelo povo da diocese de Toulon. Rezar, Senhor, pelo povo francês. Sim, Senhor, a França, a filha predileta da igreja. Nós estamos rezando, Senhor. Tu tens meios. Maria, Nossa Senhora, a Notre Dame. Ela tem coisas extraordinárias a fazer. A França que tem Lourdes, Senhor, o lugar dos milagres. Sim, Maria tem muito a fazer pela filha predileta da igreja. Nós rogamos, Senhor, nós gritamos por Ti, Senhor, pedindo um derramamento do Espírito Santo sobre a França, sobre a igreja da França, para que a igreja da França, Senhor, seja evangelizadora, que a nova evangelização, Senhor, incendeie a França toda. Sim, que se isso passa, Senhor, pelo Brasil, se isso passa pela oração do Brasil, Senhor, que assim seja. Se isso passa pelo coração de Dom Dominique, que assim seja, Senhor. Mas que passe, mas que chegue a França toda, e que a França, Senhor, se levante num fogo de evangelização, movida pelo Espírito, para que tudo se mude, Senhor, para que o secularismo caia. E se levante, Senhor, a fé. Se levante, Senhor, os carismas. Se levante, Senhor, a evangelização. Se levante, Senhor, uma igreja forte como aquela que Joana d'Arc quis visitar a França e a Europa. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre a França, derrama sobre a Itália, derrama, Senhor, sobre toda a Europa, país por país, Senhor. A Espanha, Portugal, a Alemanha, a Inglaterra, país por país, Senhor. Sim, que todos eles, que a Bélgica, Senhor, que país por país, também os países nórdicos, os países que estão mais do lado oriental da Europa, Senhor, que todos eles recebam, ó Deus, um fortíssimo derramamento do Espírito Santo. Obrigado por isso, Senhor. Nós não estamos falando a respeito de gritar, nós estamos gritando agora, Senhor, e obrigado porque podemos ter o grito do Espírito. Sim, o grito do Espírito, porque o próprio Espírito Santo clama em nós, e nós cremos nesse clamor do Espírito, onde não é o nosso clamor, é o clamor do Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas gargantas, nas nossas bocas, na nossa língua, clamando, Senhor, para que venhas, para que derrames o Espírito Santo, e para que faças novas todas as coisas, e para que faças novas todas as coisas, naquele dia em que gritei. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Cantemos com mais força. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Inicialmente, aqui no meio dos franceses, e justamente ao lado do bispo de Toulon, onde estão essas relíquias, as relíquias de Santa Maria Madalena, aqui está a tíbia dela. Foi com este osso que ela seguiu o Senhor de perto. Foi com esse osso da perna, essa tíbia, que aqui está, que ela subiu o Calvário junto com Jesus. Foi esse o meio que Deus lhe deu para ela ir ao sepulcro, do sepulcro a ir correndo até Pedro e voltar correndo. Foi com essa tíbia que ela foi correndo de terra em terra, de terra em terra, de lugar em lugar, evangelizando, contando o que o Senhor fez por ela, e contando que eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, porque ela viu o Senhor ressuscitado por primeira, e chegou até o sul da França, chegou até a Provence, chegou até Toulon. Obrigado, Senhor, por esse sinal maravilhoso. Nós hoje fizemos aqui uma aliança com a França, uma aliança com a Itália, uma aliança com a Europa, uma aliança que se firma na oração. Nós haveremos de gritar, e não será o grito nosso, não, será o grito do Espírito Santo em nós, porque é muito mais lindo quando o grito do Espírito se faz em nós, a graça vem. E tenho a certeza, isso retornará para o Brasil, e o Brasil também será evangelizado. O Brasil receberá um fortíssimo reavivamento, derramamento do Espírito Santo. E assim haverá um só rebanho e um só pastor. A igreja renovada. Obrigado, muito obrigado. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Por isso, nós firmamos isto aqui, isto é histórico, marque no seu calendário, 25 de julho de 2004, J'ai une histoire. Eu também tenho uma história. Il faut toujours terminer par un sourire. A gente tem que sempre terminar com um sorriso. Qui est une consolation du Seigneur. Que é a consolação do Senhor. C'est très rare que les évêques arrivent au ciel. É muito raro que bispos cheguem ao céu. Mais ça arrive. Mas acontece. Et alors un jour un évêque est arrivé au paradis. Então acontece que um dia um bispo chega ao céu no paraíso. C'était une terre merveilleuse. Era uma terra maravilhosa. Il y avait des forêts. Tinha florestas. Il y avait la mer. Tinha mar. Ça ressemblait un peu au Brésil. Parecia um pouquinho com o Brasil. Et comme c'est très rare qu'un évêque arrive au paradis. E como é raro que um bispo chegue ao paraíso? Ça devait être sans doute un évêque brésilien. E com certeza era um bispo brasileiro. Il a eu droit à une visite guidée de Saint-Pierre. Ele teve o direito de uma visita assim particular com São Pedro. Qui lui a montré la beauté de la création qui était complètement renouvelée. Que mostrou a beleza da criação que estava completamente renovada. Mais au bas d'un coteau. Mas no final assim de um vale. Il a vu une grande maison. Ele viu uma grande casa. Il était très curieux cet évêque de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison. Ele ficou muito curioso, que ele queria saber o que que tinha naquela casa. Alors il a demandé à Saint-Pierre et Saint-Pierre lui a dit dans cette maison il y a des hommes et des femmes qui il y a des hommes et des femmes. Então São Pedro, ele ficou muito curioso e São Pedro disse: nesta casa existem homens e mulheres. Qui peuvent faire des choses ici qu'ils n'ont jamais pu faire sur la terre. E esses homens e mulheres, eles podem fazer aqui coisas que eles nunca puderam fazer na terra. Alors l'évêque très curieux lui a dit mais est-ce que je peux visiter la maison? E ele muito curioso perguntou: mas será que eu posso visitar essa casa? Alors Saint-Pierre lui rentre dans la maison. Então São Pedro abre a porta, faz ele entrar na casa. Il ouvre la porte. Abre a porta. Et qu'est-ce qu'il voit? E o que que ele vê? Des gens qui jouent du violon. Pessoas tocando violão. De la guitare. Guitarra. Qui joue du tambour, de la flûte. E que uma orquestra praticamente, o pessoal na bateria, na flauta. Mais qui sont ces hommes, dit l'évêque. Mas aí o bispo perguntou: mas quem são esses homens? Et le Saint-Pierre de répondre. E São Pedro responde: ce sont des trappistes. Trappistes. É trappista? Okay. São monges trappistas. Parce que durant toute leur vie sur terre, ils vivent dans le silence. Porque durante toda a vida sobre a terra, eles viveram no silêncio. Et là, ils peuvent louer tant qu'ils veulent avec beaucoup de bruit. E como agora eles podem louvar com bastante barulho, como aqui no Brasil. C'est pas fini. Alors. E monta o primeiro étage. Não acabou a história. Aí ele vai e sobe para o primeiro andar. Abre a porta. Ils ouvrent la porte. Eles abrem a porta. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des hommes et des femmes. Então eles veem homens e mulheres. Qui sont en train de manger. Que estão comendo. Des mangues, des fruits, des viandes, toutes les sortes. Todos os alimentos que vocês podem imaginar. Et alors l'évêque dit à Saint-Pierre, mais qui sont ces gens qui mangent? E o bispo pergunta para São Pedro, mas quem são essas pessoas que estão et comendo? Saint-Pierre lui dit, ce sont des chartreux, responde? Des chartreux, cartousiens. Ah, são as cartuchas, né? Cartuchos. Parce que toute leur vie, ils vivent dans l'abstinence. Porque a vida inteira eles vivem fazendo abstinência. Ils jeûnent tout le temps. E estão jejuando o tempo todo. Et là, ils participent au festin des noces de l'agneau. E aqui justamente eles estão participando de um banquete. Et puis Saint-Pierre lui dit, mais il y a un deuxième étage. Mas aí São Pedro vira e diz pro bispo, mas tem um segundo andar. Alors ils montent. Sobem. Saint-Pierre ouvre la porte. São Pedro abre a porta. Et qu'est-ce qu'il trouve? E aí o que que ele encontra? Un immense dortoir. Uma imensa calçada. Avec un très grand silence. Com um enorme silêncio. Il y a des hommes, des femmes. Homens e mulheres. Et l'évêque dit à Saint-Pierre, mais qui sont ces personnes? Mas quem são essas mulheres, esses homens que estão aqui? Et Saint-Pierre lui fait cette réponse. E São Pedro responde. Ce sont les membres de Canção Nova.